chega todo meu prazer. Te busco no olhar, mostro os lábios que quero te ter. Passos vão na direção certa, sorrisos abertos a você demonstra ser ligeira e esperta. Sabe bem o que quer, se sentindo bem de mulher. Casa cheia apresenta um perigo. Ela deita no meu peito, querendo me deixar de castigo. Tipo, a noite inteira, o xixi é bem perto da minha orelha. Proibida pra mim, proibido pra você. Me leve embora hoje, noite fria, lua cheia. Tudo perfeito pra acontecer. Aquilo que a gente quer, poder te fazer mulher. Antes de tudo, ela só quer me beijar. Sentir meu corpo ao seu e poder se esquentar. São histórias que acontecem nas noites pra gente se lembrar que o amor é um só, mas a paixão que machuca de verdade, rapaz. A noite me traz a mulher perfeita, perigosa. Liga comigo se ajeita hoje. Eu quero você por hoje, eu quero te ver. A noite me traz a mulher perfeita, perigosa. Liga comigo se ajeita hoje. Eu quero você por hoje, eu quero te ter. Pra mim tudo bem, como está pra você? Pensamento tipo se ligou, deixa acontecer. O medo sempre confundiu os sentimentos dessas fitas. Mano, já tô cabreiro, tão perto ao mesmo tempo, tão distante. Se não deu certo, deixa que logo o amor te dá mais uma chance. Apenas viva e as surpreendas, porque mulheres são perigosas e serenas. A noite me traz a mulher perfeita, perigosa. Liga comigo se ajeita hoje. Eu quero você por hoje, eu quero te ver. A noite me traz a mulher perfeita.